Calma aí, espera aí, dá-me 2 segundos se quiseres ouvir. Não aguentei contigo, sabes, já sonhei contigo antes no lindo iate. Eu e tu rindo, mami, quando vejo o teu corpo imagino a Barbie. Imagino eu e tu together, imagino eu e tu na selva. Amor sem limites, eu e tu, corpos sem biquínis, como Adão e Eva. Dá-me o teu namba, eu dou-te o meu namba. É fixo, não faz mal, como é que te chamas, girl? Eu sou o 3, poderoso nas pitas. Meu nome é esse, porque logo te agitas. Eu não vim chofar as roupas, ando assim bonito todos os dias. E sei que tu gostas. E o McQueen, minha deusa, dona do coração, girl. Procurei em todo o céu. Me sinto um homem completo. Só contigo do meu lado, girl. L-I-Z-I-A. Eu te amo, tu me amas, nós dois nos chamamos. Eu e tu, tipo cola tudo. Eu e tu, tipo banda em número. Nós dois juntos, cara e coroa. Não vais andar a pé. Eu e tu será tudo numa boa. Passeios pela rua na quarta mudança. Bem devagar, sem cintos de segurança. Vidros fechados, ar poluído aqui não entra. 19 graus no ar-condicionado. De dia ou de noite, girl. Não importa hora nem lugar, se tens frio ou aquece-te bem. Eu darei-te a camisola da sorte. Talvez darei a minha vida para a morte. Só para ter-te ao meu lado, ter-te no papo. Contigo vou me sentir folgado. Olha bem para mim, bem para ti. Nós fazemos um belo par, dama, não achas que sim? E o McQueen, a minha deusa, dona do meu coração, girl. Procurei em todo o céu, não estrela mais brilhante que tu. Me sinto um homem completo, só contigo do meu lado, girl. L-I-Z-I-A. Eu te amo, tu me amas, nós dois nos chamamos. Não me vais aguentar. Farei serenatas, eu no resto do chão, tu no 7º andar. Serão pips no teu céu, todos os dias que eu quiser. Tu só vais ouvir a mim no teu céu, a mim no voicemail. Se não estiveres por perto, eu juro que atiro-te um papel. Escrito a letra de máquina. Eu te quero, eu te adoro, pra mim és a mais bela e pronto, é ponto final. Eu não vou gastar o papo todo aqui, dama, é bom tu pensares. Bem, no meu caso, eu não aldrabo mulheres. Sou sincero, se quiseres, eu me caso contigo. Agora, quanto custa um anel? Vou mandar fazer 2 com meu nome e o teu. Vem cá, vem cá. Ok, seja Julieta e eu Romeu, girl. E o McQueen, minha deusa, dona do meu coração, girl. Procurei em todo o céu. Como num conto de fadas, fica calma, pois tu és minha girl. Como 2 almofadas sobre uma cama casal, corpos juntos vamos fazer amor. Nunca me senti tão feliz assim. Não precisas te esconder de mim, é só dizer. Não custa nada, é só dizeres que me amas, girl. E o McQueen, minha deusa, dona do meu coração, girl. Procurei em todo o céu, não estrela mais brilhante que tu. Me sinto um homem completo, só contigo do meu lado.